coração. Vermelho e preto é paixão. A torcida canta forte. Hoje é dia de vitória, sorte. Flamengo campeão, Libertadores no coração. Pra mim, tu fez a diferença. A história ganha nova essência nos momentos de tensão. A fé nunca se apagou. Um passe preciso e o grito de gol ecoou. Flamengo campeão, Libertadores no coração. Pra mim, tu fez a diferença. A história ganha nova essência nos momentos de tensão. A fé nunca se apagou. Um passe preciso e o grito de gol ecoou. Flamengo campeão, Libertadores no coração. Flamengo fez a diferença. A história ganha nova essência. E quando a taça brilhar, o Maracanã vai vibrar. A nação em festa é Flamengo a celebrar. Flamengo campeão, Libertadores no coração. Flamengo fez a diferença. A história ganha nova essência. O manto sagrado, a vitória. Flamengo, nossa eterna glória.